E aí, fisionomia? Simbora pro samba, gente. Vamos chegar? É nós que tá no samba rap envolvido. Pra quem não me conhece, pode crer, sou Mr. Gigo. Te digo, minha rima te livra do perigo. Aviso, eu vim pra somar e não divido. Cheguei no samba, só gente bamba. Mulher cerveja, pode crer, tem pra caramba. Não tem DJ, mas eu não paro de rimar. Os mano tá aqui, o samba acabou de começar. Então vem sambar, vem dançar, vem pagodear. Na palma da mão, quero ver você batucar. Vem com nós, vai, vai, vai. Vem com nós, vem. Você também, os coxinha não colou, nem ficou naquele vai e vem. É som de preto nascido aqui no gueto. Se for pra arrumar, calma aí, chega com respeito. Não é que tá boa, vejo estrela de montão. Prazer lhe apresentar fisionomia e constelação. De todo mundo joga a mão pra cima. Sabadão, o calor do sol me chamou pra rua. Mano, que é do bem, Joe, não se segura. Vai ver no chão, você sabe como é. Quem madruga na sexta-feira, acorda tarde, né? Tá dormindo? Não vou marcar, não vou ficar de bobeira. O sabadão é valioso pra quem trampou a semana inteira. Dia de festa ou de curtição. Vou aumentar o volume que é rap do bom. Do bom, pode crer, essa é a trilha sonora. Agora eu vou pro samba, sem demora. Trocar minha ideia com os camaradas. A paz aí imperou, o sol brilha na quebrada. Que dia louco, nego, que dia lindo. Não vejo treta nem drogas, ninguém no prejuízo. Assim que é, assim que é, assim que tem que ser. Os mano e as mina tirando lazer. Só no sossego, só na moral. Vixe, quanta gente que veio da capital. Mas que vacilo, eu já tinha me esquecido. É final de setembro, festa de São Benedito. Seja bem-vindo, truta pode chegar. Demorou. Vem pra curtir ou venha pra rezar, e aí? Joga a mão pra cima e deixa rolar. Felicidade é o que domine. Então vem festeja. E todo mundo joga a mão pra cima e deixa rolar. Felicidade é o que domine. Então vem festeja. Cheguei no samba, uma é duas cerveja. Tô com os aliados, traz mais uma na mesa. O samba quente, tio, partido alto. Coxinha passa só de canto no asfalto. Abre o espaço, deixa os picos passar. O toque da sirene, uma par de vaia. Estão dispostos sempre a acabar com a festa. Irmão, é tudo nosso, e o resto é conversa. Chicote estrela pra quem aqui da faia. No fundão do PF não tem fã de canalha. Canalha. O talarico que é a mina do irmão. Vacilão, isso vai dar uma tremenda confusão. Né não? Dois separou, um apazigou. No empurra, empurra, corre, corre, meu celular tocou. É, vou ver quem é, se é inimigo ou aliado. Firmeza total, pode crer, meu mano Pablo. Alô, Gigo, aonde cê tá? Tô aqui no PF fazendo o samba rolar. É, cê tá ligado, tem uma par de mina. Mas eu tô sossegado, irmão, já tenho a minha. Fica ligeiro, cê tá fazendo o quê? Pegando os microfones pro show que a gente vai fazer. Liga o leto, parceiro, tem que ensaiar. Amanhã é o grande dia, vamos representar. Vou desligar, meu crédito tá acabando. Só liguei pra te avisar que a sua mina tá te procurando. Xiii, eu já tinha me esquecido, irmão. Ai, ai, ai. Vou ter que dar explicação. E todo mundo joga a mão pra cima. Deixa. Nossa, quanta gente, o calor é de mil graus e a batida é envolvente. É quente, é um pedaço da África em Tietê. A massa tá balançando, saca só sentir o chão tremer. Aqui tá nós, ó tio em cima do palco, agitando essa festa, todo mundo com as mãos pro salve. Alto. É um assalto, não adianta correr. Rimadores em ação, fisionomia R.A.P. de Tietê. Tô aqui, mando um salve pros mano, pras mina, pros truta que se envolve. Irmão, cê paga muito para ser feliz representando o interior. Sou Pablo Pan e hoje estou aqui. Andei, andei, caí, mas levantei. O dia tá firmão, eu agradeço Jesus ao meu Cristo. Rei. E todo mundo joga. a mão pra cima. Me deixa rolar. Felicidade é o que domine. Vem festejar. Eu quero ver geral com a mão pra cima. Beijando rolar. E todo mundo joga a mão pra cima. Deixa. Eu quero ver, firmeza total.